Então me liga, vou te dar prazer. Na cama, no sofá, no elevador do seu apê. Então me liga, vou botar pressão. Pego, mas não me apego, eu sou famoso de cartão. Sou conquistador. Agenda tá lotada, mas tem vaga pra você, amor. Eu chego junto, meu negócio é mulher. Seja loira ou morena, pego todas que vier. Tá carente, tá sozinha, precisando de atenção. Pega logo o telefone, liga aqui pro Ricardão. Então me liga, vou te dar prazer. Na cama, no sofá, no elevador do seu apê. Pego, mas não me apego, eu sou famoso de cartão. Pegador, sou conquistador. Agenda tá lotada, mas tem vaga pra você, amor. Eu chego junto, meu negócio é mulher. Seja loira ou morena, pego todas que vier. Tá carente, tá sozinha, precisando de atenção. Pega logo o telefone, liga aqui pro Ricardão. Então me liga, vou te dar prazer. Na cama, no sofá, no elevador do seu apê. Então me liga, vou botar pressão. Pego, mas não me apego, sou famoso Ricardão. Cama, no sofá, no elevador do seu apê. Então me liga, vou botar pressão. Pego, mas não me apego, eu sou famoso Ricardão. Eu sou famoso Ricardão.